Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Oh, meu Brasil! Tô chegando! Hoje eu tô gravando o programa aqui em Palmas, capital do estado do Tocantins. Tô passando essa semana toda aqui, tô fazendo um trabalho de marketing político por aqui. E visitando os amigos e, né, revendo essa cidade que eu gosto tanto e onde eu sou recebido sempre de braços abertos. O Tocantins sempre me recebeu de braços abertos. Não é à toa que eu sou cidadão honorário de Palmas, sou comendador do estado do Tocantins e sou cavaleiro da Ordem de Palmas, né? Eu tenho uma relação de amor já de longa data com o estado do Tocantins. Eu ando por aqui desde o tempo que você quer, era norte de Goiás. A Faculdade da Música vai trazer hoje Roberto Miller, o pernambucano. A Discoteca do Cleitão traz Ronaldo Estrada e Rafael. A frase irretocável é de Khalil Gibran. Khalil, a oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, traz o Salmo 131. Comadre, eu tenho uma dica para você, viu? Uma dica muito interessante, uma dica de culinária hoje. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, nem as paredes, confesso. Na Lorota, o psicólogo com duas notícias. Na trilha sonora da minha vida, o Genivaldo Dantas, de Salvador, na Bahia, pediu Raul Seixas, que marcou um momento interessante da vida dele, né? O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Aporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí Roniel e Rafael, música nova, disco novo, Fatos Reais. Foi como um filme, não passou de ficção. O romance virou drama, eu virei refém da sua atuação. Mas um roteiro fracassado, não foi o que a gente ensaiou. Pensei que era protagonista, mas um figurante você me tornou. Script perfeito, mas nada deu certo. Eu saí de cena, acabou. E essa é mais uma história que foi baseada em fatos reais, cheia de efeitos, com erros fatais. E aquela trilha sonora que eu tanto gostava, hoje me tira a paz. Já não toca mais, são fatos reais. Script perfeito, mas nada deu certo. Eu saí de cena. Uma história que foi baseada em fatos reais, cheia de efeitos, com erros fatais. E aquela trilha sonora que eu tanto gostava, hoje me tira a paz. Já não toca mais, são fatos reais. E essa é mais uma história que foi baseada em fatos reais, cheia de efeitos, com erros fatais. E aquela trilha sonora que eu tanto gostava, hoje me tira a paz.

César e Paulinho, nas asas de um beija-flor. Eu não falo o compositor porque eu não sei, né? O povo não informa, mas eu gosto de falar o compositor. Quando eu sei, eu falo. Quando eu não sei, não tem jeito, né? Eu vou trazer uma música que eu gravei. Essa música minha nunca tocou, não. Ela tocou muito pouco. É uma música que eu gosto, composição do Expedito Dantas e do Chico Viola, né, que eu gravei, sabe, já tem mais de 20 anos que eu gravei essa música. O avô do João, Cleiton Aguiar, do Eu. Me lembro ainda dos momentos de outrora, antes dela ir embora, como tudo era tão lindo. E a alegria que havia no meu peito sempre cabia com jeito dentro do meu coração. Do eu crescer, a saudade que ela um dia me deixou. Porque tudo que era bom se acabou. Diz o ditado, o que é bom dura tão pouco. Vou vivendo feito um louco, esperando um novo amor. E a vida sempre me enganando todo dia, porque a minha alegria foi com ela e não voltou. Saudade que ela um dia me deixou. Cresceu, doeu, porque tudo que era bom se acabou. Doeu, cresceu, a saudade. Cleiton Aguiar, do Eu. A gente gravava 12, 14 músicas de um disco e tocava uma, duas. Então as músicas ficam escondidas, né? É uma judiação. Hoje em dia tá diferente, porque hoje em dia você grava uma música, põe na internet, depois você grava outra, põe na internet. No nosso tempo, mais antigamente, não. Você gravava um disco inteiro e aproveitava uma, duas músicas, passava um ano, você tinha que gravar outra. E muita música boa ficava escondida, como essa que eu cantei aí, o do Eu, né? Uma música que eu gosto muito, mas que tocou muito pouco. No próximo bloco eu tenho uma dica de culinária para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje em dia as pessoas, além de estarem vivendo muito mais, estão envelhecendo muito mais tarde. Porque as pessoas que se cuidam, eu tenho amigas de 50, de 60 anos que parecem ter a metade da idade que tem. Por quê? Porque elas se cuidam. E você também pode se cuidar usando os produtos Puro Ômegas. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza, Puro Ômegas. Puro Ômegas, todos os produtos Puro Ômegas têm o ômega 3, 6, 7, 9 na sua fórmula. É a maior descoberta da ciência em benefício da sua beleza e da sua saúde. E você tem três maneiras para comprar: shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Você pode comprar no representante exclusivo na sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br, pelo televendas 61-3532-6993, 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. E você pode comprar para o seu uso e pode comprar para revender. E se disser que ouviu no programa Cleita Guiar esse recado, você ainda ganha R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de culinária de hoje é... eu vou te ensinar a fazer um frango, que é a coisa mais fácil do mundo e uma delícia. Você vai comprar aquela sopa de cebola que vem naqueles pacotinhos, né? A sopa de cebola, aquela que vem seca para você botar na água, né? Então você não vai pôr água, não. Você pega um envelope daquele de sopa de cebola, pega o frango, tira a pele do frango. Gente, não come pele de frango. Eu me assustei a primeira vez que eu peguei a pele do frango e botei numa panela para fritar. Quando eu vi a quantidade de gordura que tem na pele de frango, eu nunca mais comi pele de frango, embora seja gostoso. Então você tira a pele do frango, pega aquele farelo que vem dentro do pacotinho de sopa de cebola, é um farelinho, né? Você pega aquilo e passa com a mão no frango. Aí você pega, coloca numa vasilha, coloca por cima o papel alumínio e põe no forno. Aí você deixa ali no forno uma hora mais ou menos. Depois você tira o papel alumínio e deixa corar. É só isso. Fica crocante, uma delícia. O frango temperado com a sopa de cebola que você compra naqueles pacotinhos que vem lacrados, né? Então, é um prato extremamente simples, saudável, mas não esqueça de você tirar a pele, viu? Eu sei que é gostoso, mas faz um mal danado para a saúde. Esses meninos estão conquistando o Brasil. Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros. Aqui mora gente, para o Afonso Mendes, o Van Padeiro, o Lucas, o Renato Mendes, o Tião de Dureis, do Reis, lá na Fazenda Taboado, em São Francisco, nas Minas Gerais. O Tião do Reis, o Renato Mendes, o Afonso Mendes, o Van Padeiro e o Lucas, né? Lá em São Francisco, lá nas margens do Velho Chico. Já comi um peixinho frito lá, o dia que eu fui fazer o show lá, uma beleza, uma maravilha, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, no seu momento português, cantando um fado, Nem as Paredes Confesso.

eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. O rapaz levou um choque assim, né? Porque você é no consultório médico. O cara fala que tem uma notícia ruim. Ele falou, não, doutor, então fala o seguinte, só me dá a notícia ruim primeiro. Depois só me dá a notícia boa. O psicólogo falou assim, olha, a notícia ruim é que você tem sérias tendências homossexuais. Ele falou, e a notícia boa, doutor, qual é? Eu achei você um gato. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Oh, se você quiser continuar com essa vida ruim sua, sem dinheiro, uma peleja danada, você fica. Agora, se você quiser melhorar de vida, ganhar muito dinheiro, eu tenho a solução para você. É só você se transformar num revendedor Oporte Jeans. Eu posso dizer para você, porque eu sou um revendedor Oporte Jeans hoje em Brasília e na região. E posso garantir para você que o negócio é altamente compensador. Você pode ser um... Você compra e revende. Você coloca 100% em cima e dá um banho na concorrência. A Oporte Jeans não perde em qualidade e preço para nenhum concorrente. E você compra direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, o melhor jeans produzido no Brasil, uma linha completa para homens e mulheres. É uma oportunidade para lojista, para sacoleiro, para representante, para quem tem família grande, vale a pena você comprar, viu? Entre em contato com os telefones 61-9981-3601, 61-9981-3601 da Vivo ou 61-8143-8802, 8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer cidade do Brasil e é muito rápido, viu? Ligue agora e seja um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, vai aumentando aos poucos. Logo, logo você vai atender toda a sua região e vai ganhar muito dinheiro. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje a Jaqueline Dames, de São José do Mantimento, nas Minas Gerais. O Marcos Brasil, meu amigo Marcos Brasil, o Alessandro Dornelas, a Bete, Denise Gonçalves, o Edson Gilberto Bodinar Silva, Cachi Melo, a minha amiga Cachi, Judy Padilha, a minha amiga Leia Carvalho, irmã do Renato Carvalho, lá em Goiânia, Miralva Silva, o meu amigo grande comunicador Lucas Neto e a Marilda Monteiro. E você que está de aniversário hoje, né, receba meus votos de muita paz, muita luz, muita saúde, muita prosperidade em 2014. E eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 131, Humildade e Esperança. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 131.

Do Chiderize Itacolomi, para o meu amigo Éber Oliveira, aqui de Palmas, no Tocantins, onde eu estou gravando esse programa hoje. O Éber, doutor Éber, tem a maior coleção de fitas, de músicas do Goiá, né? Tudo que você quiser saber do Goiá, ele é o maior goialólogo que existe, né? Doutor Éber, um abração para você, muito obrigado pelo carinho de estar sempre escutando o nosso programa, viu? A frase irretocável de hoje é do Khalil Gibran Khalil. Aquele que nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a alegria. Aquele que nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a alegria, é a frase irretocável de Khalil Gibran Khalil. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Ronaldo Estrada e Rafael. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Em Brasília, no canal aberto 59, Belo Horizonte no 14,